Uma ação rápida da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Três Corações desmascarou uma tentativa de fraudar uma licitação da Prefeitura do Município do Sul do Estado. Após desconfiar de duas empresas que participavam de um pregão eletrônico, servidores municipais acionaram o Ministério Público. O promotor de justiça de Três Corações, Vitor Hugo Rena Pereira, narra os acontecimentos. Fomos alertados por servidores da Prefeitura de Três Corações porque naquela tarde participavam da licitação duas empresas pertencentes a pai e filho. Preocupados com o prejuízo à competitividade, informaram o Ministério Público, ao que nós obtivemos no juízo o mandado de busca e apreensão, e estivemos na sala de licitações da Prefeitura, onde apreendemos documentos, junto com a Polícia Civil, documentos celulares, e os representantes dessas empresas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para prestarem depoimento. E encontramos que, além do parentesco da família imediata e da família extensa, havia um conluio de empresas destinado a prejudicar ou aniquilar a competitividade do procedimento licitatório que havia se iniciado para a contratação de empresário ou empresa para a realização de exposição agropecuária. Nos documentos, percebemos que o representante de uma empresa tinha poderes para gerir e representar a outra, e reciprocamente percebemos confusão de endereços, servidores ou empregados e outras situações administrativas que nos levaram a ajuizar a ação criminal em decorrência do tipo previsto no artigo 90 da Lei de Licitações. A ação penal ocorreu regularmente até condenação do empresário e do representante da empresa supostamente concorrente a uma pena privativa de liberdade. Os réus foram condenados a 2 anos de detenção em regime aberto e ao pagamento de multa. A pena de detenção foi substituída por pagamento de multa e prestação de serviço comunitário. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.